102.9. Cidade. Alô, senhores aviadores que cruzam o céu do Brasil. Atenção, largaram! Começa agora na Rádio Cidade. Ronca, ronca. This is religion. Apresentação: Maurício Valadares. Boa noite, bem-vindo à segunda edição do Ronquinha pela Rádio Cidade FM. Ronca Ronca de hoje totalmente nas mãos de Edu. Dar uma lidinha no cardápio do programa. Vamos ouvir Ciência Rimática, Demo Espetacular, Johnny Cash, Killing Joke, Conga Mulher Gorila, The Libertines, gravado ao vivo na BBC. Para adoçar o programa, Sugar, Segura a Casca. Chegou a hora do pau comer. Ronca, ronca. A Rádio Rock. Acontecendo aqui. Ronca, ronca. começamos então o programa com Sugar. Que groove, hein? Com a música If I Can't Change Your Mind, Sugar, do guitarrista Bob Mould, sócio fundador do Husker Du, e logo depois os Rolling Stones. Hein, Edu? Acho que, infelizmente, não é uma parte muito grande da torcida dos Stones que conhece esse disco Between the Buttons, lançado em 1900 em preto e branco. Nós ouvimos a canção My Obsession. Infelizmente, uma parte muito pequena. Agora, aproveitar para chamar a galera para participar também. Pô, abre a porta aí, entra aí. Isso, vamos abrir a porta. E aí, gente boa. De todos os sentidos aqui. Tranquilo? Então, olha o que a gente tem aqui para a galera que tá ouvindo e tá afim de participar. Convites para o show do The Wailers, o ícone, né? Legal. Fumacê na área. Pois é. Esse show acontece dia 8 no Claro Hall, Maurício. E aí, o 22210029, o Rockfone tá liberado para todo mundo que quiser participar aqui. Inclusive para dar opinião, também fazer aí um pedido, que enfim. Claro. Vamos repetir o telefone, então, né? 22211029. Pode ligar aí pro Ronca Ronca. No programa de estreia semana passada, eu mostrei, tem impressão que é absoluta, primeira mão no Cone Sul, o primeiro disco solo do Dado Villa-Lobos, uma canção de autoria dele, do Dado com China. Ex-Shake Tosado, que volta e meia tá pelo Rio de Janeiro, se apresentou recentemente com a turma do Mombojó, que é espetacular também. Aliás, quando eu gravei um mini demo do programa, eu coloquei o Mombojó numa época que eles não tinham lançado o disco ainda. Mas nós vamos ouvir o China no primeiro disco solo do China, conforme eu disse, ex-Shake Tosado. É um projeto muito bacana. Hoje em dia, é uma das coisas mais desagradáveis, para mim pelo menos, é você comprar um CD ou ganhar um CD que vem com 55 músicas, 8 horas de duração. Você nunca vai ouvir aquela bodega, né? Então a rapaziada do Cardume teve a ideia de lançar uma série muito bacana de discos em que todos eles têm poucas músicas. A do China, por exemplo, tem 6 apenas. Nós vamos ouvir a faixa chamada Ultravioleta. Ronca, ronca, cidade. A Rádio Rock. Ronca, ronca. Thank you. Cidade. Grosseria total, hein? We are unified and on one accord. Eu recomendo que a rapaziada comece a comprar um estoque industrial de calmantes para quando essa bandinha chegar ao Rio de Janeiro, dia 8 de novembro, vocês derem de cara com Primal Scream, meu amigo. Saudação especial a Mestre dos Mares. Coisa ficar bonita mesmo, dentro de alguns pouquíssimos minutos, teremos já confirmada a presença de Ferrari. Ao vivo pelo telefone diretamente de Paquetá. Nós abrimos essa segunda sequência com China Ultravioleta, logo depois ao vivo na BBC 1, o Libertines que vem ao Team Festival também. Eu acho que eles não vêm. O Libertines, não sei se vem ao Rio de Janeiro. Se alguém soubesse, o Libertines se apresenta no Rio de Janeiro também, é só ligar para 2221029. Esse é o Rockfone aí, liberado para geral que tá ouvindo Ronca Ronca, hein? Quem sabe a gente não possa fazer uma promoção, né? São dois dias do Team aqui no Rio, Craftware. e o Primal Scream, de repente rolam uns ingressos aqui, né? Uma meia dúzia de um ou dois, como nós estamos dando par de dois convites para The Wailers, né? Isso. Ele poderia fazer uma pergunta: qual o único componente original do Wailers que se mantém vivo, né? Só um, né? Só um que tocou realmente com o Bob e tá lá com a banda. Mas esse um vale a pena, negozinho, aí, eu, claro, o Ron, hein? Porque ele é o seguinte, já, hein? Vale por todo mundo, né? Não vale por todo mundo, não, mas vale a pena a gente dar um confere no cara. Bom, o Libertines nós ouvimos a música Up the Bracket e o Primal Scream aí no fundo com uma remixagem, mais uma, de Come Together. Edu, silêncio total agora, que é momento lágrima no Ronca Ronca, segunda edição do Ronquinho aqui pela cidade, momento lágrima total. Semana passada nós encerramos o programa com Jeff Buckley, gravado ao vivo num bar em Nova York do tamanho dessa mesa aqui. Nós mostramos um pedacinho de Night Flight, uma música do Led Zeppelin, do Physical Graffiti. Ele apenas com a guitarra elétrica, uma coisa de maluco. Saia de perto daquele vaso chinês da sua avó, se concentre na parada, porque logo depois do Jeff Buckley, aí, negozinho, vai chorar de vez. Claro. Ronca, ronca. Thank you. Cidade. I haven't done this in so long. Let me take you back to a few months ago in the golden age. A story about how I received a message from my brother across the water. He said, laughing as he wrote the ends inside. So I said goodbye to all my friends and packed my hopes inside a matchbox, 'cause I know it's time to fly. Take me away. Oh, please, mister, break me. Won't you ring your bell? Gonna make your moon and clear. Please, mister farmer, won't you be my friend? Tell the people they got to try and fly away from here. Oh. is this? Ronca, ronca, cidade. We were born before the wind, also younger than the sun. Yeah, the bonnie boat was won as we sail into the mystic. Hark now, hear the sailors cry. Smell the sea and feel the sky. Let your soul and spirit fly into the mystic. And where that foghorn blows, I will be coming home. Yeah, when the foghorn blows, I wanna hear it. I don't have to fear that I wanna rock your gypsy soul. Just like way back in the days of old. Yeah, magnificently we will fold into the mystic. That foghorn blows, you know I will be coming home. And when that foghorn whistle blows, I gotta hear it. I don't have to fear it, and I wanna rock your gypsy soul, just like way back in the day. Together we will fold into the mystic. Nós ouvimos então Jeff Buckley com sua interpretação de Night Flight, Led Zeppelin, e aí ao fundo essa maravilha Into the Mystic com Van Morrison. E ainda dentro da onda do Teen Festival, a organização disse que existem três nomes na categoria Impossível. São eles o Van Morrison, a Joni Mitchell e o Steely Dan. São três nomes, mega nomes, que a organização do festival, do Free Jazz e hoje do time, tenta trazer ao Brasil, mas sempre dando com os burros na água, né? Bom, uma comunicação bacana para você que quer pedir uma música, fazer uma crítica. Aliás, a sua crítica é ultra bem-vinda, né? Faça mesmo, solte o verbo, balance a língua para todos os lados. E a ideia é que você entre no site da Rádio Cidade, www.radiocidadefm.fm. Isso. Radiocidade.fm. E à direita tem todos os programas da rádio. Você vai lá no Ronca Ronca, clica no Ronca Ronca, numa página do Ronca, onde Isso. Tem o link pro site do Ronca Ronca. Você vê a lista de músicas que nós mostramos semana passada. Amanhã cedinho, mais ou menos umas 4:30 PM, você vê a lista do programa de hoje. Uma coisa de louco, uma rapidez assim, Schumacher tempo total. Real. E ali você deita os cabelos e faz a sua comunicação com a gente. Promoções? Isso, continua valendo a participação da galera que tá ouvindo o Ronca Ronca pelo 2221029, esse é o Rockfone. E o que a gente tá entregando aqui ao final do programa é um par de convites pro show do The Wailers, dia 8, no Claro Hall e com promoção na cidade. Fumacê total, nós vamos sortear, né? Isso. Um leva dois, é isso? Exatamente. Que loucura, hein? Só se for agora. É, Edu, tu acha que o caboclo tá aqui ainda? Com certeza, tá aí esperando. Então entra com o tema, mamãe me acorde agora. Isso. Será que a ligação é Paquetá, tá funcionando? Boa noite. É, Morena, me dá calcinha, Morena. Morena, me dá calcinha. Alô? É... Você ligou a cobrar, governador? Ouve aqui, ô Ferrari. Ah. Dá pra falar um pouquinho mais alto, colocar a sua boca no bocal? No bocal, no bocal, bota você desse na bocal desse cara aí, rapaz. Pensa que eu sou o quê, rapaz? Ô Ferrari, você tá coração, cara? Ouve aqui, você está ao vivo na Rádio Cidade FM. Mas isso é mentira! Pela... Não existe programa nenhum! Isso é mentira e você não é Maurício Valadares! Isso é fraude! Você é Zé Dirceu! Você é Zé Dirceu! Antes de você dar o seu porra, ataquezinho de pelanca tradicional, dá pra você recepcionar os ouvintes da Rádio Cidade? Boa noite. A maioria absoluta provavelmente não te conhece, né? E os velhos ronqueiros que clamam pela sua presença, seja no site, seja no, ali no Angu do Gomes. Tô esperando. Eu queria dar um abraço pro pessoal do Beco da Lacraia. Meus amigos, sabia? Eu sei que esse programa é falso. Não existe rádio nenhuma e você não é governador Valadares. Então tá, Ferrari. Semana que vem a gente volta. Então, um beijão. Bom, então está confirmada a notícia, né? Ele existe, ele está na área, ele tem simplesmente que arrumar uma linha melhor lá em Paquetá, né? Para que o som chegue de uma maneira mais clara aqui pra gente, né? Aí ao fundo também o tema, que vale uma grana ali na Praça 15, na Feira dos Traficantes de Vinil. Esse temazinho aí vale uma grana lá, cara. Mas um dos detalhes do Ronca Ronca é sempre mostrar alguma banda pouco conhecida, alguma banda que nunca tenha sido lançada oficialmente, evidentemente alguma gravação demo. Semana passada nós mostramos, queria ter mostrar de novo hoje, a rapaziada do Ula Ula, os monstros do Ula Ula, e hoje nós vamos ouvir outra demo, espero toda segunda-feira mostrar alguém que realmente esteja empurrando o caminhão na ladeira, né? A música é um clássico do cancioneiro popular e o grupo chama-se Conga, a Mulher Gorila. Não usa vestido, não usa calção. Chique, chique, chique. Bacana. Não usa vestido, não usa calção. Inverno pra ela é pleno verão. Existencialista, toda razão. Só faz. Coração! casca de ba. Nananica, nananica, nananica, nananica. What the fuck is this? Ronca, ronca, cidade. Ouvimos então Conga Mulher Gorila com Chiquita Bacana e logo depois Killing Joke com Requiem. Eu ontem tive a nítida sensação de que iria colocar as minhas garras em cima da edição especial de London Calling que saiu segunda-feira passada lá fora. Cheguei a sentir o cheiro do disco, mas me estrepei todo. Tomara que segunda-feira que vem a gente mostre aqui a edição do Clash especial com dois CDs e um DVD, uma cacetada de música inédita, demo do Clash, uma coisa de maluco. Mas enquanto essa versão especial de London Calling não chega, semana passada eu mostrei coisas interessantes do Clash e hoje vou mostrar mais uma muito bacana. Provavelmente os Clash maníacos conhecem essa versão que a banda fez para Look Here, que está em Sandinista. E eu vou mostrar para vocês agora a versão original de Look Here, uma composição de Moles Ellison, super pianista americano, tem uma discografia gigantesca. No início dos anos 60, ele gravou um disco absolutamente genial que tem essa versão. Edu, Look Here. Thank you. Look here, what you think you're gonna be doing next year? No lie, how you know you're not gonna up and die? No doubt, soon enough your friends will find you out. Take care, you know you might not have much time to spare. A entradinha do Clash. Mose Allison é o autor dessa música. Segura. Ó, uma informação bacana, hein? É, a rapaziada confirmou aqui que o Libertines estará se apresentando com o Primal Scream dia 8 no Rio de Janeiro. E outro detalhe interessante, você entra no site da Rádio Cidade, clica lá no Ronca Ronca, mande a sua mensagem. E segunda-feira passada, na estreia do programa, nós já começamos a campanha para que o Ronquinha tenha 2 horas de duração, porque não há macaco que resista. Vira até a Presidente Vargas aqui, uma área muito familiar, né? Assim, um clima bastante efusivo, assim, né? Uma turma interessante aqui, né? Mas, enfim, Presidente Vargas à noite é uma viagem, né? A Presidente Vargas é sempre uma viagem. Assim como o leite é sempre uma viagem, né? Mas enfim, você entra em www.radiocidade.fm, clica lá no Ronca Ronca, faça a sua aposta, jogue no seu cavalinho e faça a campanha que nós já colocamos no ar. Participe da campanha para que o programa passe a ter 2 horas de duração o mais rápido possível. Mandar um super abraço para um ouvinte nosso, muito antigo, Carlos Vasconcelos, que semana passada ouviu o programa ao vivo, live and direct, em Santiago do Chile, meu amigo. Outra informação complementar do que eu falei semana passada, eu falei do David Byrne. David Byrne se apresenta dia 6 de outubro no Canecão. O David Byrne gosta do Brasil, né? Não é de hoje, gosta, né? Muito, muito. Pois bastante. É. Vai atacar aí? Você me permite? Bom, não, tem uma galera fazendo contato com a gente aqui no Ronca Ronca e pedindo pra que seja dito aqui que eles fizeram contato, que é o Francis de Cachoeira de Macacu, que é ouvinte do Maurício Valadares e Ronca Ronca, de outros bate-canais e outros bate-horários. Aliás, semana passada a rapaziada perguntou a história do Ronca Ronca, a minha história no rádio, e eu simplesmente omiti por total esquecimento o fato de eu ter começado na Rádio Fluminense FM, em 1982. Bem lembrado. Então, o Ronca Ronca é uma terceira geração minha do rádio. Lá era o Ronca Live, depois virou Ronca Tripa, virou Ronca Ronca, Ronca Ronca, virou Radiola. Eu não me lembro mais a ordem dos programas, de como que a gente, há mais de 10 anos, tá no dial carioca. Outras que fizeram contato aqui, ó. Catiusca, fazendo elogios mil aqui. Como é que é o nome da moça? Catiusca. Que beleza. Ela deixou claro que esse é um pseudo aqui. Ah, é. Deve ser turca, né? É, pode ser qualquer coisa assim. Tem a dupla também, Lídia Chorão e Deb, de Niterói, mandando um grande abraço também pro Maurício Valadares, dizendo que estão gostando muito aí do Ronca Ronca. Nikit City é a maior torcida organizada do Ronca Ronca, sempre foi. É mesmo? E eu sempre tive muita vontade, certamente com a existência hoje do Ronca Ronca no Dial, nós vamos ter que fazer a festa Ronca Ronca e na Cidade Sorriso, isso aí, custe o que custar. Mas vamos dar uma escurecida no ambiente aqui. Super baterista Buddy Miles. Ronca, ronca. Você ouviu isso? Cidade. Está Buddy Miles com Damn Changes, que ele gravou com Jimi Hendrix no Band of Gypsies, na viradinha de 69 para 70. Segura agora, hein? Ele é já Rastafari, fundista Krishna. Para a fundation, Cindy Hula Mountain. Jalop in the gates of Zion, more than all the dwellings of Jacob. A promoção já está encerrada, né, Edu? Um par de dois ingressos para The Wailers, dia 8, no Claro Hall. Nós já temos o nome do Felizardo aqui no finalzinho do programa. A gente dá, por falar em rastafarianismo, parece que o Rastafari Mor de Paquetá tem uma pergunta para fazer, né? Fala, Ferrari, sequelado. Eu queria saber se esse bêbado que entrou cantando aí, eu dei uma cusparada nesse cara uma vez. Não é aquele que estava preso lá na... lá na, lá no Colorado, lá comigo, vizinho de cela. Olha aqui. Daquele maconheiro, daquele Jimi Hendrix, né? Maconheiro. Tá nervosa, hein, Santa? Ouve aqui, você tinha uma pergunta pra alguém de Niterói aí, não tem um negócio? Como é que é? Você não tinha uma pergunta pra fazer pra alguém? A mulher que ligou pra ele, falando, ah, você quer dizer que lá, então esqueceu a calcinha aqui na porra, na barca. Tchau, Ferrari, segunda-feira você volta, tá, cara? Um beijo. Só que eu posso fazer, rapaz. Beijo, Ferrari, tchau, vai com Deus, Deus povo. Mas a história é essa, já o programa tá acabando, Danilendo. Vamos sair aqui, eu e Edu. Tu vai embora, Edu? Sim. Vamos tomar aqui um... Um beer night? Uma água sem gás, né? Uma água sem gases aqui embaixo. Um ambiente maravilhoso do Presidente Vargas. Aliás, o disco do Van Morrison, que nós ouvimos a canção Into the Mystic, ligaram pra cá perguntando que disco é esse. O disco chama-se Moon Dance, lançado em 1970. E por falar em Moon Dance, você já viu a lua que tá hoje, meu amigo? Linda, né, cara? Coisa de maluco. Você aí do outro lado da latinha já olhou pra cima pra ver a lua? Então faça. Lembrando, então, para você participar do Ronca Ronca, entre no site da cidade, radiocidade.fm, clica no Ronca Ronca, à direita tem todos os programas da rádio, e mande a sua mensagem. E a campanha tá no ar. Pode ser que a gente vá selecionando os e-mails que cheguem com a participação das duas horas, dos 120 minutos do Ronquinha, e a gente coloque na roda até alguns ingressos, né? Um par de um ingresso para o Team Festival, Primal Scream. E amanhã é dia de esclarecer a curiosidade que você talvez tenha, né? Em ter ouvido uma música aqui, você não frisou bem o nome. É verdade. A partir da tarde aí você já acessa o Rocksite e o site também do Ronca Ronca. É bem pra... cedinho, né? Bem tá cedinho. Na lista, né? 4:30. Papo de 4:30, 5:30, 8:30, 9 horas, com certeza a lista entra. Aí o fundo da rapaziada cascudíssima do Black Star, do Congo Net Records, Bing Man. Acho que a gente pode se despedir ou ainda tem tempo? Ah, dá pra mais uma, não dá? Água com gases lá embaixo? Acho que pega bem, né? Então vamos botar uma música rápida, curtinha, um clássico absoluto, The Buds com So You Want to Be a Rock and Roll Star. Quero saber se bebe. E vai curar a gente dessa noite tediosa. Quando eu tava saindo de casa, recebi através da Rádio Cidade um e-mail muito bacana da Clarice. E ela disse que tinha visto um programa na TV Cultura com uma banda do Rio de Janeiro chamada Ciência Rimática, que ela queria informações. Eu tive uma sorte total de achar essa demo da Ciência Rimática aí ao fundo. A banda é liderada pelo Facão, cara, gente finíssima, que daqui a poucas semanas estará pelo telefone contando suas últimas aventuras. Essa demo da banda eu tenho a impressão que já está meio antiquada, mas vale ouvir. A música chama-se Entre o Céu e o Inferno. Seguindo as palavras com efeito de ondas sonoras, se alastrando com a epidemia da rima com o mesmo efeito do vírus Ebola. Eu uso antibiótico. Assim como segunda-feira passada a gente encerrou com Jeff Buckley. Ia falar uma barbaridade aqui, botamos só um pedacinho da música. Hoje a gente faz a mesma coisa com a Ciência Rimática. Segunda-feira que vem a gente mostra a música inteirinha. Venido com a força mental e vaga pelo universo, descobrindo o segredo do abismo. MacTube está escrito como tudo é after. Então tá bom, né? É, metodologia do cutelo aqui. É? De quê, cara? Do cutelo. Quando depois a gente corta pelo osso. Depois, né? Depois o Ferrari te pega, você não vai entender o que é, hein? Ferrari, ó, água com açúcar. Então, tem gente se dando bem aqui. Galera que participou, a gente agradece todo mundo. Que oh, yeah, fez com certeza, contato absoluto. Aí com a gente, né? Obrigado, rapaziada, que ligou insistentemente. Aliás, muita gente reclamou segunda-feira passada que o telefone permanece ocupado o tempo inteiro. Isso. Tem que arrumar umas linhas a mais aqui, né? Então, esquema centopeia. Além disso, a gente também quer já pedir desculpas, não dá pra premiar todo mundo, né? Aqui era um par de convites pra uma pessoa e quem se deu bem foi ele, Ivan Gomes. Se deu bem, Ivan? A galera da Rádio Cidade entra em contato contigo amanhã, bem cedo, a partir das 5 da tarde, mais ou menos. Até as 9h30 a lista entra no ar também. Beleza, obrigado pela participação de vocês. Não se esqueçam de participar sempre. Essa bodega aqui depende de vocês. Beleza, beijinho, bye-bye. Edu, paz e amor. Opa, pra nós. Água sem gases, hein? Até a próxima. Violence, demasiadamente usada entre palestinos e israelenses. Se estende entre o nosso tempo presente. Realmente a chapa tá quente pra variar. Como de São Gonçalo a maré, mas busco força através de minha fé. Pois acredito em Ramsés e Javé. Tenho a visão além do alcance como Ra, e a compreensão filosófica como Luiz André e Salomé. Luto pela nossa igualdade, assim como Dalai Lama luta pela independência do Tibete da China. Impacto cerebral através das rimas, entorpecendo seu sistema racional e imunológico como a cocaína. Chegou a hora do pau comer. Ronca, ronca. A Rádio Rock. Cidade. A Rádio Rock.